fique só da minha vida um momento de palavras, mas não de prata, nem de cinza, antes da lava, antes de nada, daquele nada que se aviva quando se arrisca uma viagem por entre os pântanos da ilha, além do sol das barricadas, ou quando um poço que se entila parece o teto de uma sala, ou quando importa que se extinga dentro de nós a inexata irradiação que vem das criptas em que o azul nos sobressalta, em que a penumbra se diria que se acrescenta o som das harpas, ou quando a terra não expira senão segredos feitos d'água, quando a vida nos agarra. Adeus, ó pombas, onças, víboras, todas iguais ante as muralhas. Adeus, veredas invisíveis que na floresta nos aguardam. Adeus, ó barcos à deriva. Adeus, canais. Adeus, guitarras. Adeus, ó sílabas da brisa. Adeus, sibilas, ninfas, cabras, tantas que a Deus se prometiam, mas só a deuses encontravam. Adeus, ó deusas de partida no meu minuto de chegada. Adeus, ardentes e vazias, a ver se um pouco as demorava, se as demorava ou demovia de tão depressa me deixarem. Adeus, ó portas clandestinas, que ao fim da tarde se entreabrem. Adeus, adeus, íntimas vítimas das cerimónias implacáveis. Como deixar-vos todavia se as vossas mãos, as vossas faces, ora parecem despedir-me, ora conseguem renovar-me. E tantas, tantas ilhas no mar que não nos limitasse. Como deixar-vos se na linha deste horizonte aquela praia tão de repente se aproxima, tão de repente se me escapa? Jorram vulcânicas as crinas de réguas d'éguas subaquáticas. Jorram do fundo e à superfície crescem as ilhas assombradas. Eis que de longe lembram lilas, mas entre as ondas só navalhas. É quando o poeta menos grita que mais se crê nas suas lágrimas. Fique, porém, de quanto sinta, um momento de palavras. de argila e nem de cinza, nem de mármore. De fumo, sim. Do que se infiltra no coração das velhas máquinas, no extrator dos suicidas, no riso triste dos apátridas, no ondular das luzias de onde se espia a madrugada. Do fumo, enfim, que se eterniza na longa insônia das estátuas e que de nós a alma extirpa, não nos deixando nem a máscara. Quando é só corpo que nos fica para morrer às mãos dos bárbaros e que nos conta só mentiras e nos aceita só verdades múltiplas, ágeis, infinitas, sejam as linhas que ele traça, como as que traça a própria vida. Sem liberdade, em liberdade. Adeus ao fogo, adeus raízes que todo o fumo alimentavam. E adeus o mel, adeus urtigas da minha terra calcinada. Adeus cortiço, adeus cortiço. Madrugadas inflamáveis, já se nem sabe que sevícias é que por fim a boca sabe, nem qual a sombra que improvisa esta sonâmbula sonata que apazigua, que arrepia, que nos destrói, que nos exalta, nem qual o crime, ainda mais crime, se acaso chega a desvendar-se. Adeus, adeus, eterna esfinge. Adeus, não penses que me ultrajas. E lembro tudo o que era simples antes do nada inevitável, mas que do nada ao menos fique um monumento de palavras.